Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. Como sempre, a partir de agora, estamos juntos e misturados, né? Muita música, muita alegria no seu rádio. Não me deixe só, não saia da sintonia, não desligue o rádio. E olha só que alegria, hoje nós estamos com o nosso programa de número 1000 no ar. Mundo Sertanejo número 1000, olha que vitória, né? Chegamos a essa grande marca e vamos muito além com apoio, com carinho, com a audiência de todos vocês, todos os dias, com a parceria de vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos vocês que compõem as equipes das emissoras de rádios que são nossas afiliadas pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa, viu? A todos vocês internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem o nosso Mundo Sertanejo. Vamos então começar com o programa de número 1000, com eles cantando, Bruno e Marrone, Juras de Amor. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra ser. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar dos momentos de amor. Muito bem, essa canção é simplesmente linda, né? Bruno e Marrone, Juras de Amor, eu canto nos shows, todo mundo gosta, canta, muito legal, né? Minha querida Tamile Dias, Flávia Pinheiro, em Porto Walter, no Acre, um abraço aos amigos da Rádio Ocidental FM, ouvindo o nosso programa, exibindo o nosso programa aí para Porto Walter e toda a região. Um abraço, Nonato Costa, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo André Luiz Chaves, locutor da Rádio São Francisco FM e coordenador aí do curso de catequese da Igreja Católica, né? Um abraço, meu amigo André Luiz, todos da equipe da São Francisco FM, exibindo nosso programa 106,3 em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Minha querida Fanny Salles, a sua mamãe Dona Nilza, seu pai, o seu Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de sempre, interagindo comigo no Facebook, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Manfrini Gerg, sua mamãe, sua mulher, a Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo também, não perde um só Mundo Sertanejo, Adilson Tavares, Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo, também sempre exibindo o nosso programa com muito sucesso. Leonardo canta Beber, Beber. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Beber, beber, beber, beber. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Beber, beber, beber, beber. Eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Sexta-feira tem, fim de semana tem. Na balada eu sou parceiro, levo meu harém. Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém. Chapado de mulher, curtindo a migué. Eu sou o cara, pode levar fé. A semana inteira eu caio na zoeira. Eu abro e fecho o cabaré. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Beber, beber, beber, beber. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Beber, beber, beber, beber. Segunda-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Aê, gente! Hoje eu não tô bom pra beber, não. Tô excelente! Sexta-feira tem, fim de semana tem. Na balada eu sou parceiro, levo meu harém. Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém. Chapado de mulher, curtindo a migué. Eu sou o cara, pode levar fé. A semana inteira eu caio na zoeira. Eu abro e fecho o cabaré. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Muito bem, vamos em frente. Meu amigo Edmilson Aparecido em Carapicuíba. A minha querida Miriam Teixeira, sua filha, a Vitória. Miriam Teixeira, em Cuiabá, Mato Grosso. E a Miriam Silva, em Pirãs, Goiás. A sua filhinha Vitória, todos vocês, ouvintes da Satélite FM.

Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar o meu amigo Toy Souza, em Mata Verde, Minas Gerais. Hein, Toy Souza? Um abraço, muito obrigado, ouvindo pela Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos vocês da Talismã FM, em Mata Verde e Vila Bahia, né? É, eles moram na Encruzilhada, Minas Gerais e Bahia. Um abraço, muito obrigado. Minha querida Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe da Campos Belo FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo José Nilton, locutor da rádio Belém FM. Aô, um abraço a todos vocês aí de Itaiubeiras, Minas Gerais. A Valdirene Rodrigues, o seu maridão, em Santa Luzia do Paruá. A Valdirene sempre interagindo comigo no Facebook, diz que adora minhas músicas, não perde o programa, ouvindo aí pela Tropical FM todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado. Meu amigo Valmir Labuchar, da Cultura FM, Nova Matrona, Salinas, Minas Gerais. Muito obrigado. Matheus Freitas, Fortaleza de Minas, Difusora FM. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Devaci, em Caiapônia. É, primo da Sirlene Vaz, né, de Piranhas. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Nonato Costa, com seu programa Brasil Brega Show. Muito obrigado, valeu, Nonato Costa. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado aí de Porto Walter, Rádio Ocidental FM. Vamos em frente, Rafael Silva canta Espelho Quebrado, de Edelson Moura. Agora sim, agora vai. Aô, meu Deus do céu, é muita paixão pro coração só. Vem comigo! O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo, não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó, tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem, esperança perdida, e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó, tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem, esperança perdida, e devolve minha vida. Pedaços quebrados do nosso amor.

gatinha tá com bala na boquinha, tá. Beija minha boca, passa aqui ela pra mim, tá com bala na boquinha. Tá com bala na boquinha, meu amor? Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Manuel Raimundo, de Macapá. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Atrativa FM 91,5, que exibe o nosso programa aí. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Minha querida Miriam Teixeira, de Cuiabá, ouvindo pela Rádio ABC Shalom. Um abraço ao Alancho Sérgio, todos da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Yatlen Paiva, de Açailândia, no Maranhão, também ouvindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Marconi FM e todos da Panificadora Júlia, aí ligados no nosso programa. Preparando aquele pãozinho de queijo, aquele cafezinho e ouvindo o Mundo Sertanejo, né? João Mineiro e Marciano cantam "Ainda Ontem Chorei de Saudade". Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Maravilha, recordamos aí essa linda canção. João Mineiro e Marciano cantaram bonito "Ainda Ontem Chorei de Saudade". Um abraço, meu amigo Jota Rodrigues, a todos vocês, amigos de Paranoá FM, na cidade satélite Paranoá, Distrito Federal, exibindo nosso programa. Valeu, Jota Rodrigues, toda a equipe da Paranoá FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta na segunda-feira com mais música no seu rádio, muita alegria. Bom final de semana para todos. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, não combinam, viu? Volante e bebida alcoólica. Lucas e Gabriel cantam para vocês "Quebrado Pegador". Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Brasil. Quero ouvir.